breguinha, que na favelinha, chama as amiguinha, vai ter toma, toma. Hoje tem breguinha, que na favelinha, chama as amiguinha, chama bebê. Hoje tem breguinha, que na favelinha, chama as amiguinha, vai ter toma, toma. Hoje tem breguinha, que na favelinha, aia. Ô piranha, ô piranha, ô piranha, ô piranha, vai toma, toma, vai toma, toma, vai toma, toma, vai toma, toma. Toma, toma, vai, dá gostosinho feito mel, viu?